a bela lagoa. ZYK 272, Rádio Tupanci, 1250 kHz. Música, esporte, notícia e cidadania nos lares de Pelotas, região sul e do mundo inteiro via internet. Acesse www.radiotupanci.com.br.